Salve, salve, coelhada! Decadente 70! Número 70 no ar! Nesse final de semana de alegria, nesse final de semana de muitas vitórias. A gente começou não muito bem, é verdade. A derrota por 9-3 para o Sertãozinho, lá em Sertãozinho, dono da casa, realmente desanimou um pouco o torcedor americano. Mas o Hockey foi lá e logo em seguida venceu as suas duas partidas sequentes do final de semana. Está ali na segunda posição, disputando ali com Concórdia a vice-liderança da liga principal, perdendo apenas no saldo de gol. E nós viemos aqui hoje para falar do Hockey, não é isso, Alisson? Eu não estou entendendo essa alegria aí, não. Tem alegria bosta não. Nenhuma, não tem Hockey bosta nenhuma. Nós levamos mais uma sapatada. O que aconteceu? Levamos 2-0 e a coisa não foi bonita, não. O Cruzeiro joga Hockey? Não, joga vôlei e coisas mais assim. E futebol americano. Ah, sim. Então tá. Mas o Sérgio Tavares, eu tenho certeza que assistiu o jogo de Hockey. Tava lá no Mineirão, fui lá sofrer um pouquinho. Ramon Gregório, boa noite. Boa noite, você tá falando do Hockey Balboa? Não, tô... esse é o nível, senhoras e senhores. Ramon não falha nunca, bicho. Ah, impressionante. gente, palhaçada à parte. Palhaçada não, porque é bom aí, ó, para quem tiver interesse. De fato, começou a Liga Brasileira de Hockey esse final de semana. Os primeiros jogos foram lá em Sertãozinho. O América, de fato, está disputando a Liga Principal. Tem um time forte e fez boas apresentações esse final de semana. É um esporte que não é muito familiar ao brasileiro. Mas quem tiver interesse, dá uma olhadinha, dá uma chance. Os jogos estão sendo transmitidos gratuitamente pelo YouTube, pela própria Liga. E é um esporte novo, quem sabe você acaba gostando, né? Tem bola na rede, quer dizer, não tem bola na rede, né? Tem puck na rede, mas vai que vocês gostam. E a camisa do América tá muito bonita, que coelho é muito doido. Mas no futebol, que é o que nos traz aqui, de fato, foi aquilo que a gente viu ontem no Mineirão. O América já havia desperdiçado a grande chance que teve de conquistar uma ampla vantagem no primeiro jogo. Ontem perdeu, começou até bem e perdeu uma grande chance de abrir o marcador na frente. Dois jogadores perderam essa chance muito clara, que foram primeiro no mesmo lance, primeiro o Gustavo Blanco, que eu já comentei aqui, que tem lá seus problemas de finalização. É um craque, inegavelmente um craque de bola, mas finalizar não é a praça dele. E ele furou a bola lindamente, até que sobrou ali para o Renan Oliveira bater com muita categoria e estourar a trave. Eu acho que na trave, assim, propositalmente, devia valer 2 pontos. Mas infelizmente não vale. Ficou 0-0, minutos depois o Cruzeiro consegue encaixar um ataque igualinho tal coisa, o ataque que gerou o gol de empate no primeiro jogo da semifinal. O Arrascaeta estava lá, só empurrou para o gol, quase dentro da pequena área, 1-0, e depois no final do jogo, já nos acréscimos ali, o Arrascaeta de novo achou um segundo gol do Cruzeiro, e nós ficamos só na vontade do bicampeonato. O Bideca vai ter que esperar mais um tempinho. É isso. O Alisson Fernandes, qual o seu destaque inicial? Mas o jogo, o primeiro jogo dessa série de semifinal me agradou pela postura da América, a gente deveria ter saído como vencedor. Já esse jogo de ontem, não. O jogo de ontem, a América talvez não tenha feito uma partida horrível, não é nada desesperador, mas o Cruzeiro teve o domínio da partida o tempo inteiro. A sensação que me ficou é que se a América conseguisse fazer um gol ali, o Cruzeiro faria o quanto ele precisasse. O América, de fato, foi bem mais entregue nessa segunda partida. Não por falta de vontade, achei que os jogadores correram. Não, pelo menos para mim, por falta de ousadia do Enderson, porque achei que ele escalou um time até com jogadores para frente e tal. Não os melhores, eu questiono a escalação do Renan Oliveira, mas pelo menos com jogadores para frente. Pelo menos com jogadores para frente ali. Mas fato é que uma hora a maior qualidade técnica acaba sobressaindo e ontem ela sobressaiu a favor do Cruzeiro. Sérgio Tavares, faltou Hernandes e Felipe Amorim? É só deboche hoje, né? A gente sabe que a gente tem que rir, velho. Todo mundo já, ó. Todo mundo sabe que todo mundo passou o dia de cabeça cheia ouvindo injeção de cruzeirense e de atleticano, que na falta de um estádio e de um time próprio para torcer, vem gozar com pau alheio. É, eu já comentei aqui antes que eu tenho um porteiro aqui em casa que é cruzeirense. Dependendo da escala, não é todo dia que eu encontro com ele de manhã cedo, mas hoje, na hora que eu saio da escada, olho para o lado, o que está lá? Tá logo ele sorrindo para mim. Então, ó, nós temos que rir hoje à noite, senão não vai dar certo, não. Mas diga. É, eu acho que é isso mesmo, tem que rir. Mas falando do jogo, eu acho que tem duas coisas para se ver. É, eu não concordo totalmente com o Alisson, não. Eu não acho que... Até acho que o América foi melhor no primeiro jogo. Mas não acho que o América foi entregue nesse segundo jogo, não. Agora, o Cruzeiro foi mais pragmático ainda do que no primeiro jogo. No primeiro jogo eles já foram também. O Mano é assim, né? O Mano não... Ele sabe... pontualmente o que, que ele tem que fazer. Não é à toa que ele é um dos melhores técnicos, na minha opinião, o melhor hoje no Brasil. Mas ele é muito pragmático. Então, no primeiro jogo, a gente fez lá 1-0, ele também foi lá, eles foram lá e empataram também. Ontem, a gente começou a criar volume de jogo e eles foram lá e pá. E aí, depois que eles fizeram o primeiro gol, continuou com aquela marcação alta ali e o América deu uma sentida. Óbvio, você tá no Mineirão, lotado de cruzeirense, você tendo que vencer. Acabou de mandar uma bola na trave. Lotado não. Oi? Ah, não. Isso é, lotado, é detalhe. Não, mas estava mais cheio de cruzeirense e eles faziam barulho. Esse que é o ponto. Sim. Em maior número, Acabamos de mandar uma bola na trave, você fala, puta merda, nós, né, tá lá, o América tá em cima, né? Aí eles vão lá e fazem um gol. Aí você dá aquela caída, então o América deu uma sentida ali, mas eu acho que elenco limitado por elenco limitado, o América jogou bem os dois jogos da semifinal. Eu tô concordando. Né? E indo por aquele princípio que eu tinha, de que ó, a gente tava testando e agora que tá valendo, os dois primeiros jogos, que foram esses dois contra o Cruzeiro, foram jogos bons, mas nós somos um time pior do que o do Cruzeiro. Então, é normal também o resultado. Então, acho que tem que olhar duas coisas. Uma é como que o time se portou. Eu acho que o time se portou bem, isso é bom. E outra é, fomos eliminados pelo Cruzeiro, não ganhamos um clássico e a gente precisa ter uma valorização disso. E isso é um ponto ruim. Então, tem que olhar os dois lados. Tô de acordo com muita coisa que você falou. Ramon? Não, eu acho que o América contra o Cruzeiro fez as duas melhores partidas do ano, beleza. Mas é aquela coisa também, né, cara? Falta qualidade. Eu acho que o Cruzeiro ganhou pela qualidade. Se o Arrascaeta teve duas oportunidades, guardou. O Cruzeiro, no primeiro jogo, a única oportunidade no segundo tempo que ele teve foi lá e guardou. Única. Eu acho que a diferença aqui do Cruzeiro para o América é a qualidade dos jogadores, né? Enfim, eu acho que o grande problema do América quando chega nas semifinais é exatamente que ele já chega atrás. Então ele tem que correr atrás do prejuízo, entendeu? Então chega o primeiro jogo empatou, beleza. O segundo era aquilo. Era matar ou morrer, não tinha muito o que fazer. É verdade. Né? Eu tô. Eu acho que o time teve evolução pelo péssimo futebol que estava mostrando, né? Mas vamos aguardar agora a Série B, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu tô mais para concordar com o Sérgio do que com o Alisson, porque eu não fiquei com essa sensação de que o Cruzeiro, a hora que quisesse, iria lá e faria outro gol, não. Nem que faltou, de certa forma... atitude do América. Eu pelo menos não fiquei com essa sensação. De atitude eu não falei, não. Pelo contrário. Falei que os jogadores correram e se entregaram. Ah, não. Então eu interpretei, mano. Mas o que eu entendi do jogo, a leitura que eu fiz é que a partir do momento que o Cruzeiro conseguiu o seu gol, aí eles ficaram tocando bola de lado, conseguiram organizar o seu jogo e não, não deixar que o jogo rolasse com velocidade, apertar a marcação, dificultando ali a saída do América e tal, impedindo mais o jogo em si de acontecer do que necessariamente anular o América por estar ali no momento que quisesse faria outro gol. Eu não acho que faria, não. Tanto que não fez. Achou aquele segundo gol no finalzinho ali, teve outras oportunidades, teve, inclusive uma saída, um arremate vagabundo do Ábila, se eu não me engano, que o João saiu e conseguiu fechar. Mas não é a hora. Hein? Teve uma bola na trave também, acho que do Hudson. Teve uma bola na trave também. Essa bola na trave é um do... Assim, ainda bem que foi uma bola na trave, mas esse lance ele acontece após o Pará receber uma falta na lateral e essa falta não ser marcada, com todos os defeitos que o Pará tem, mas ali ele recebeu a falta, o juiz não marcou, o lance seguiu a favor do Cruzeiro até que eles meteram essa bola na trave. Não há o que se falar da arbitragem. Eu Scott teve comentários lá no grupo de que, de certa forma, era natural que o árbitro dê mais vantagem para o time que tem mais atitude ou que seja mais ativo ali. Eu ainda também acho que falta é falta e tem que ser marcada, não importa qual que é a postura do time em campo. E não acho que o juiz foi ruim, não. E nem não acho que ele foi ruim, não, mas ele foi muito mais benevolente na marcação de faltas para o Cruzeiro do que talvez tenha sido para o América. Isso muda resultado de jogo? Em si, não. Diretamente, não. Não muda. Agora, trunca o jogo, impede avanços do América na medida em que ele marca uma falta que talvez não tenha sido. Entendeu? Fica esse rame-rame que isso interfere, sim, no andamento da partida. Dizer que é responsável, não estou dizendo que é responsável pelo resultado final, pelo placar final, mas que interfere na partida, eu tendo a pensar que interfere. Mas não foi por isso que o América perdeu ontem. O América perdeu ontem porque tem, sim, um plantel de menor qualidade técnica. Limitado. Do que... eu não queria usar limitado, porque eu fico com o pé atrás dessa lamúria geral. Eu não sou nem poliana de achar que o América é o melhor dos times, mas também não sou daqueles que o Marinho hoje estava nervoso com o pessoal aí. O Marinho ficou... Não foi nem com você, não, mas não foi nem no grupo, viu, Sérgio? Mas foi no Facebook. É. Que o Marinho ficou doido com o pessoal aí que gosta de comemorar a eliminação do América e a não conquista do título, porque eventualmente mascararia lá, e seria uma máscara para o time. Aí a diretoria vê que precisa contratar. Tem um pessoal que fala isso, né? Pois é, não tem ninguém aqui hoje que fala isso, não, mas tem um pessoal que fala isso. Eu acho que geração PlayStation, viu, Vitor? É, não, cara. Não, geração Dungeons and Dragons também. Ah, é verdade. Isso é geração Totó. O máximo que conseguiu chegar perto do futebol foi Totó. O Marinho ficou pimbolim. Pula. Isso é geração Totó, é pimbolim. Então, eu entendo, eu consigo ver as limitações do time, como todo mundo está vendo. Também acho que seria bom a contratação no ataque. Ainda não estamos totalmente cobertos nas laterais, embora o Hernandes tenha feito uma excelente partida na primeira semifinal contra o Cruzeiro. Precisamos reforçar? Precisamos. Agora, vamos cair para a Série C, como tem gente que gosta de sair gritando? Não é para tanto, né, gente? Eu queria perguntar para essas pessoas só o seguinte. Coloca esse time desse jeito que tá, com o Renan Oliveira e os Campal, lado a lado com o time do ano. Hoje teve Fariseu que veio me falar, tá aqui presente. Seu Ramon Gregório, o senhor prefere Rafael Bastos do que Renan Oliveira? Olha eu aí, falei isso? Dos... Você não falou isso, não? Foi formiga. Foi formiga, cara. Foi formiga? Oi. Então, formiga. Então tá explicado. Pô, desculpa, Ramon, eu achei que era você. Ah, eu marquei você, porque eu achei que era você. Eu vi Renan, errado, bicho. Eu pensei, Renan Votril ou Rony Franks, foi sim, é porque tu com R. Aí eu coloquei. Ramon, é Rony, dá na mesma. Eu coloquei, o que é pior, Renan Votril O Rafael Passos. Ó vida, ó azar. Não, foi o Formiga, desculpe. Eu achei que tinha sido assim, por isso que eu marquei. Então, o seu Formiga, que tá aí ouvindo o programa, tô vendo aqui, já comentou, cometeu essa heresia hoje. Falou, gente, pega o time desse, eu vou falar por mim, pega o time desse ano do jeito que tá, com todas as ressalvas que eu tenho com o Renan Votril, e pega o time do ano passado, e eu não vou nem falar do time ano passado que ganhou. Bom, vocês escolhem o que é melhor, se é o time que ganhou o Campeonato Mineiro ou o time que se formou durante o Brasileiro. Para mim, se você pegar qualquer um dos dois, o time que melhor se apresentou no Brasileiro ou o time que foi campeão do Campeonato Mineiro, eu acho, vis-a-vis, esse time muito melhor do que o time do ano passado. É, eu também acho. Entendeu? Então, pode falar, Renan. Eu acho igual. Eu tiraria o muito aí. É igual. Tá, você tiraria o muito, problema... melhor. É. Melhor a gente. O problema é o campeonato, que não, é meio difícil a gente fazer parâmetros, cara, até mesmo depois do Campeonato Brasileiro, né, a gente fazer o parâmetro desse time com o outro, é porque uma coisa é Série A, né? Então, olha só. Aí é que tá. Eu não tô comparando resultados, eu tô comparando o desempenho. Mas olha só. Se você comparar o time campeão mineiro do ano passado e esse time que perdeu pro Cruzeiro, eu acho que esse time é melhor. Esquecendo a Série A. Não, tudo bem. Eu até incluiria a Série A, gente. Eu não faria essa distinção, mas eu entendo. Eu entendo o que vocês estão colocando. Mas, de certa forma, nós vimos esse time contra Flamengo e contra Grêmio. Pode ser time B do Flamengo, time B do Grêmio, mas nós vimos esse time contra Flamengo e Grêmio. Mas é diferente. É diferente. São competições diferentes. Mas a gente viu. Esse time, uma coisa, é verdade. Ele tem... pelo menos ele tem mais vergonha na cara, né? Um time que se entrega mais. Sem dúvida, também é. Eu concordo. Quase todo mundo. É, verdade, não, gente, também. Mas tem o Renan Votril, por exemplo, eu não acho que seja questão de caráter do cara, que dizem que o cara até é muito sério. Não acho. Eu fiquei impressionado. América tinha um... Pode falar, Ramon, desculpa. Pode falar. Não, pode falar, desculpa. É porque o ano passado a gente viu, né, cara, que tinha as maçãzinhas podres lá, tinha cara que jogou contra, né, e isso foi até o próprio Paulo Asmar que falou na imprensa aí, que, né, derrubaram o treinador, enfim, mas eu acho pelo menos esse time mais fechado, uns caras que lutam mais, entendeu, enfim. Eu acho que a grande diferença pra mim desse elenco de agora pros elencos do ano passado... é que nesse time de agora eu consigo elencar uns 4, 5 que eu considero bastante confiáveis para jogar uma série bem inteira, assim. 4, 5 peças que me dão tranquilidade que naquelas posições ali a gente tem jogadores bons. No time do ano passado, eu não conseguia elencar essas 4, 5. A gente ficava muito à deriva. Aquele time podia jogar bem como podia jogar muito mal, assim. E não tinha tantas peças constantes. Nesse time de agora, eu elenco João Ricardo, Messias, o Rafael Lima, o Blanco, o Magrão. Acho que para aí, mas já temos 5 peças que, para mim, o Messias já era do ano passado. Titulares do... Não, mas no ano passado, lá no finalzinho, né? Infelizmente, depois que a gente testou uma porrada de bonde, aí a gente foi achar o Messias. E ele ainda estava na fase cãibra. É verdade. Não tava subindo banana ainda, né? E isso pode parecer pouco, mas se a gente pegar os 20 times da Série B agora, são poucos os times que vão ter 4 ou 5 jogadores tão confiáveis assim. Então a gente não entra numa Série B tão destroçado assim por ter saído pro Cruzeiro, não. A gente tá conseguindo ter uma mini base ali que dá um pouco de tranquilidade. O meu único medo é que dessa mini base que a gente cita aí, todos são jogadores ou quase todos, jogadores do meio para trás. Para frente a gente não tem ninguém confiável. Ainda não. Talvez o Blanco, se você quiser forçar que ele é da frente ali, né? Embora ele seja volante. Sobre o Renan, alguém comentou, não acho que seja uma questão de caráter e tal. Eu também não acho que seja. O Renan já teve muita oportunidade no futebol. Todo mundo sabe que tecnicamente ele tem bola para jogar. Agora, não vai ser a gente aqui no Decadentes que vai decifrar o enigma Renan Oliveira, o enigma Renan Votril. Agora, é impressionante, porque realmente não é um problema de caráter. Você vê o Renan, ele quando ele está fora, no momento ali de treino, quando ele está junto com o grupo, quando você vê aí alguma coisa nas redes sociais, seja dele ou dos outros jogadores, você vê que ele é um cara alegre, que é um cara boa praça, que parece um cara de bom convívio. Ele ontem, na hora que fez a rodinha, logo antes do início da partida, a câmera fechou no bolinho ali, você vê que primeiro o João Ricardo fala, depois o Renan puxa a fala, e você vê, lógico que ninguém tá ouvindo porra nenhuma, mas você vê na expressão dele ali, a forma como ele tá falando, dá a impressão de que ele tá de fato chamando o time, que ele exerce alguma liderança ali dentro, sabe, que ele tá tentando incentivar a turma. Mas o que que acontece com ele do meio do jogo, que eu não sei. Vou dar uma sugestão. Olha lá, ano passado eu falei para botar as bananas na dieta do Messias, que ia acabar o problema da cãibra. Não sei se botaram a banana, mas acabou a cãibra, não foi? Então foi, vou dar mais uma dica agora. Bota uns pedaços de rapadura na beirada do campo, na hora que dá uma baixada na glicose do Renan, só com a rapadura na boca dele. Fala, meu filho, come esse tolete de rapadura aqui. Vamos botar a glicose nesse menino, porque ele dá uma baixada de ânimo, não consigo entender, não. Eu acho que a gente podia até inaugurar um novo bloco, Dicas do Henrique. Gastronômicas, dicas gastronômicas. Nutritivas. Não, gastroemocional, cara. O Alisson, tem comentário aí? Tem. Marcos Grassi manda aqui, fora Hugo, queremos jogador. Rony Franks, Formiga, pergunta aqui o que nós achamos do Rui e se nós vimos o passe dele pro gol do Hugo. Teve gol do Hugo? Exatamente. Aqui, o Formiga trocou de fornecedor do Gias, bicho. Mas ontem mais uma partida que eu gostei do Rui. Acho que é bom, cara. Ele vai funcionar tanto sendo sombra ali, acho que não sombra, porque eu acho que ele vai acabar sendo titular no momento em que a paixão do Anderson pelo Renan tiver um abalo ali, o Rui vai acabar sendo titular. Acho que tem mais bola, tem um pouco mais de vontade, mas é aquela história também de jogador que tá chegando agora, às vezes até o Rafael Bastos enganou no início, então tem que ter um pouco de pé atrás, mas tem que ter um pouco de confiança. O cara não foi titular do Curitiba à toa o tanto de tempo que ele foi. O que vocês acharam dele? Bom, eu gostei da apresentação dele. Me parece que... Não achei que o jogo ontem foi tão corrido assim para ele ter cansado no final do segundo tempo. Então me parece que talvez ele precise dar uma melhoradinha para aguentar um jogo inteiro. Mas no mais, sim, gostei. Mostrou aquilo que a gente gosta demais, né, Alisson? Que é entrega o jogo, que é correr atrás de bola, disputar e tal. Tem qualidade técnica. E aí agora vamos ver se ele encaixa no time. Eu só não teria essa certeza de que ele necessariamente vai ser uma sombra ou titular do Renan, porque o Anderson já botou os dois para jogarem junto ontem. Não, mas aí pode ser uma sinalização. Era uma postura que ele precisava de ir para cima do jogo. Em jogos normais ele tende a ser menos mais ofensivo, ortodoxo. Você não acha, não? É, mais ortodoxo, talvez. Não sei. Eu gostaria que ele fosse mais ofensivo contra todos os times da Série B. Inclusive o Inter. Mas, enfim. Eu acho que ele pode ser mais ofensivo. Mas o fato de querer que ele seja mais ofensivo não me faz agradar de ver Renan e Rui. Porque, principalmente do jeito que o América joga hoje. Que o América joga com um centralizado, dois nas pontas e o Hugo Almeida no meio. E nem o Rui, quer dizer, não sei, o Rui até veio com a sinalização de que ele poderia jogar como ponta esquerda, mas ontem não foi escalado assim. E o Renan Oliveira na ponta me agrada menos ainda, ele no meio já é difícil, ele jogando na ponta tendo que ter velocidade, pra mim tem que ter um atacante ali. Ramon não falou o que achou do Rui. Ei, bom jogador, o cara tem um bom passe, né? corta o jogo, se apresenta, eu gostei do futebol dele, né? Tomara que não se perca aí, né? Continue assim o resto do campeonato, né? Agora tentando ajudar o Formiga aqui sobre o passe dele pro gol do Hugo, foi aquela bola levantada que o Hugo deu de cucuruto e quase entrou? Teve defesa do Rafael? Foi o praticamente do Hugo, não foi não? Teve uma que o Rafael fez uma defesa, que ele cabeceou, e teve uma outra que ele ficou cara a cara com o gol, chutou mais chão do que tudo. É, que ele recuou pro goleiro, praticamente. Aí tem que ver. O Liga poderia nos ajudar, né? Ah, tá. Então pode ter sido. Qual esse foi era... o gol? Qual, pois é. Qual desses dois gols que foram? Então vamos lá. O que mais tem aí, Wallace? Marcelo Campolina. Vamos lá ver o que teve de bom ontem. Se é que teve. Teve. Carla Atel. É, salve, salve, galera. O melhor do América tá sendo vocês, os decadentes. É, porque a coisa falso tá feia. Não. O Rafael Gontijo, Rafael Gontijo pergunta, manda aqui a sugestão de contratação do Felipe Souto. Eu não tenho acompanhado onde que ele está, volante que surgiu no Atlético aqui, né? E aí ele cita que poderia ser escalado ali se o Felipe Souto vier, né? É, Blanco e Felipe Souto como volantes, é, e o Renan Oliveira e o Rui fechando ali o meio de campo. E com dois atacantes, um famoso 4-4-2. Na opinião dele, chega de matar atacante voltando para marcar. Eu acho isso um ponto interessante a gente discutir, porque eu não discordo 100% da opinião do Rafael, não, porque a cada jogo me incomoda mais essa história dos dois jogadores abertos na ponta serem meias, é, e aí fica parecendo que o time tem ofensividade, mas na verdade o Magrão fica voltando lá atrás toda hora e não produza na frente o que precisava. Enfim, sei lá, sempre me incomodou essa história desses caras da ponta ficarem jogando mais como ala do que como atacantes. Acho que tem hora falta ali botar atacante ali, cara que visa o gol, talvez não saia tanto gol assim do nosso ataque, porque os caras que deveriam pensar em fazer gol estão pensando em defender. O que vocês acham disso? Ó, só informação aqui que o Felipe Souto Maior Nogueira Ferreira, que tem nome de quem já um dia teve capitania hereditária, pois é, tá no Red Bull Brasil, foi para lá esse ano, tava até ano passado. Ó, ano passado ele passou pelo Linense, provavelmente jogando paulista, depois foi pro Londrina, fez 12 jogos no Linense e 14 jogos no Londrina. Ambos aqui por empréstimo do Atlético. E esse ano ele tá no Red Bull, não tá sinalizado aqui no Gol como sendo o empréstimo do Atlético. Está sinalizado aqui como jogador do Red Bull mesmo. É, Marcelo Campolina, acho difícil comparar, porque o Mineiro foi na superação total. Aqui ele deve estar falando naquela hora que a gente estava comparando os dois elencos. Sim. É, e ele manda, mas o time atual no papel tem mais qualidade. É, até eu mando aqui um negócio que a gente está esquecendo. É, ela quer saber quem que é o Bob Esponja. Hotel, nós vamos revelar hoje no final do programa? Final do programa a gente revela quem é o Bob Esponja. Isso aí. Além de revelar isso, no final do programa nós também vamos revelar o vencedor do bolão, certo? Exatamente. Então, e o vencedor ligado de bala e colatina do Mineiro. Isso aí. Todos ligados aí até o final do programa. Lucas Bahia. Hugo é osso. Só finalizaçãozinha. Já melhorou, meu amigo. Porque nem finalizar ele tava finalizando. Marcos Grassi, alguém ainda acha que esse Hugo vai render alguma coisa? Renteria e Obina já. É, se vai render alguma coisa, acho que não dá para cravar, né? É pouco tempo, mas que rendeu até agora não rendeu. Pode ser que desencante aí na Série B, mas qual a opinião de você sobre o Hugo? Sérgio Tavares, tá muito calado, Sérgio. É, eu não tô gostando, não. A gente conversou aquele dia na Independência, né, Wallace? E depois você até falou aqui no último programa que você não estava gostando do Hugo, que ele está sumindo e tal. E aí ontem, eu assisti o jogo no Mineirão e aquele lugar ali atrás é péssimo para você ver o jogo mesmo, né? Você torce, mas vê mesmo você não vê tanto. Mas aí eu como um masoquista que sou, fui assistir o VT hoje, que ficou passando no Sport TV. E fiquei reparando no Hugo. É, aquilo que nós conversamos, eu tô mais convicto ainda. Ele fica atrás dos backs. Ele até se movimenta, ele faz o pivô razoável e tal, mas normalmente quando a bola vai para ele, ele tá mal posicionado, ele tá atrás do jogador. Então, ele só recebe a bola se o jogador falha. Por exemplo, no lance que ele quase fez o gol, né, que ele teve a chance de fazer o gol de frente pro goleiro do Cruzeiro, o back deles perdeu a bola e aí sobrou para ele, ele girou e chutou fraquinho. No alto, de cabeçadas, ele ainda consegue se sobressair sobre os zagueiros. Mas bola baixa, ele sempre perde, porque ele tá sempre entre os zagueiros. Ele sei lá, cara, eu tô cada vez achando ele pior. Ramon, o que você acha do Hugo? Então, cara, antes a gente tinha aquela questão, pô, não chega a bola em condição pro cara, a bola não tá chegando e tal, mas agora tá chegando, ele não tá guardando, né? Então, ele tem que começar a mostrar também o que veio, né? Porque... Me ajuda a te ajudar, né, Hugo? É, quem que é no Top de Elite, quem quer sorrir tem que fazer rir, é a mesma coisa, velho. Eu acho que ele tem que ajudar, bicho, tá? Porque tá, a conta dele tá no vermelho. Henrique. Ah, não, cara, eu também já tô menos animado com o Hugo igual tava nas rodadas anteriores. Eu acho que ele teve várias oportunidades e não aproveitou bem. Eu tava mais empolgado porque eu ainda acho que ele é melhor do que os atacantes que nós tivemos ano passado. Mas isso não quer dizer que ele seja o atacante que nós precisamos para a Série B, a menos que ele resolva desencantar e mostrar um futebol que ele ainda não mostrou. Exatamente. Eu acho que o Hugo... Se o Juventude de fato quiser de volta, pode levar para Confins. Tá parecendo que vai ser isso aí, né? O Hugo parece que vai ser aquele jogador que lá daqui a uns 4, 5 anos a gente vai lembrar dele. A gente não vai elencá-lo numa lista de atacantes horríveis que a gente teve nos últimos anos. Não, ele não vai entrar nessa lista. Mas também não adianta muito ele não ser um jogador ruim tecnicamente, mas também não ter eficiência nenhuma. Atacante na posição dele tem que ter eficiência, tem que ter números, tem que ter finalizações, tem que ter gols. Não vai adiantar muito a gente ter um atacante que sabe jogar, sabe dominar uma bola, sabe fazer um pivô, mas não adianta. Não resolve. E aí deixa eu dar uns números aqui, não do Hugo propriamente, mas do América. Nós fizemos 18 jogos esse ano. Em 7 jogos, ou seja, mais do que 30%, nós não fizemos gol. Tá certo. Depois, Sérgio, você podia até ver quantos gols de atacantes, quantos gols de jogadores do meio para trás. Porque a gente continua sofrendo o mesmo problema do ano passado. Sim, sim. Tá um pouquinho melhor, mas ainda tá ruim. E o Hugo, se a gente pegar os números dele, ano passado foram 20 jogos no Juventude com 9 gols. 4 jogos no Itumbiara, que ele passou em branco. 2015, 21 jogos pela Portuguesa, 7 gols apenas. A marca dele tá ali razoável de 1 gol a cada 3 jogos, mais ou menos. É pouco, é muito pouco. E ele já tá com 31 anos, daqui a 4 anos ele não é ninguém. Né? João Pedro Manhani, dia 12 provavelmente estarei no jogo contra o Náutico. Se quiser mandar uma bota para aquecer meu pé, eu mando endereço daqui. Meia de lã. João Pedro tá aceitando meia de lã. E desde já tá convidado a participar do Decadentes depois, viu, João Pedro? Ah, isso aí tá garantido já. Corresponde. É o correspondente do Nordeste, né? Isso aí. Marcos já tá vindo A Decadentes Nordeste? Isso. A sucursal. Marcos Graça. Hugo nunca daria a barrigada que o Borges deu no final do ano passado. A bola nem chegaria nele. Ele estaria atrás do zagueiro. E falta a barriga também, né? Exatamente. E falta ele ser o Borges, né? Só um detalhezinho. E o Marcos, acho que ele faz uma pergunta pro João Pedro Maiani. Ele pergunta se contra o Náutico não serão portões fechados. O Náutico tem uma punição para cumprir, né? Perdeu o manto de campo. Eu acho que ele tem que jogar a sei lá quantos quilômetros de Recife, mas ele não entendo que seja portão fechado, não. Eu acho que é sempre uma coisa ou outra, não. Porque não faz sentido. Você tira o time da cidade, você ainda tem que jogar de portão fechado? Portão fechado é coisa na própria cidade. Na própria cidade. Tanto que a notícia de hoje era que o Náutico ainda não tinha confirmado o local da partida. O mando. Isso, o local de mando. Então, provavelmente, esse essa dúvida do João Pedro se ele estará ou não no jogo diz respeito a isso também, de que não está confirmado ainda aonde vai ser o jogo. Mas eu acho que o portão fechado não tem, não. É uma coisa assim surreal, né, cara? A torcida do time da casa briga e se proíbe o visitante de ir ao estádio, né? Como se você tivesse culpa de alguma coisa, né? Só no Brasil mesmo, cara. Eu não sei qual foi o incidente, eu não tô lembrando, não. Foi briga, invadiram o campo. Eles tinham que ganhar de um time que estava praticamente rebaixado. A Vila Nova de Goiás, não foi, não? Ah, foi ano passado? Foi. Ah, não, Oeste de Itápolis. Não, ele tinha que ganhar do Oeste de Itápolis para subir e perdeu. Foi ano passado. Não foi torcida do Oeste que brigou, não. Esse jogo foi lá em cima. Não. A briga foi no jogo contra o Oeste de Itápolis. O Náutico tinha ganhado o Oeste de Itápolis. Era até o Juvanil do treinador. Não, tudo bem, mas a torcida que causou a confusão foi a torcida do Náutico. Sim, não, eu tô falando assim, como é que é uma coisa surreal, né? A torcida do Náutico briga, faz a confusão no jogo de mando do Náutico, você proíbe a torcida do América sair aqui de Belo Horizonte pra ir lá em Recife assistir o jogo. Entendeu? Ué, as punições são. Não, só, mas é jogo. Não, você tá maluco, Raul? É jogo com o mando do Náutico. Eu sei, cara, mas eu tô falando, o portão fechado, como é que. Eu tô falando assim, como é que é aplicada a lei? A torcida adversária briga, em vez de você prender os caras que brigaram, aí você proíbe a torcida que não brigou de um estádio, a torcida do visitante de um estádio, entendeu? Eu só tô questionando a aplicação. Entendeu? Eu só questionei a aplicação da coisa. Eu não concordei muito com a sua leitura, não, mas tudo bem. Porque o mando, a punição é para o clube, porque a renda do jogo em si é daquele clube. Então a sua torcida brigou, você vai ficar sem a renda. Não é uma questão de proibição só da torcida adversária não poder ver e tal. Se a torcida adversária renda, for, o clube tem renda. Eu sei, mas você tirar a renda, não quer dizer, você tá punindo o clube, não sei, cara. Eu também não acho que seria o certo. Não, mas a intenção é essa. Igual aconteceu agora na Europa lá, que teve briga, não eliminaram dois clubes da Europa League. Eu tô esquecendo agora quais foram. Mas a punição é essa. Foi ato de racismo também, não? Acho que foi. Não, não? Como é que é? Lyon e Besiktas? É, acho que foi isso, mas teve porrada também. O Lyon eliminou o Besiktas nos pênaltis. É, eu acho que teve pancadaria. Não, mas não sei. Acho que eles ganharam punição, que foi a próxima classificação para a Liga Europeia. Acho que foi um time da Rússia. Acho que foi um time da Rússia que levou até um. O fato é que nós estamos mal informados. O fato é que nós estamos mal informados. A questão é: sim, a sua torcida brigou, claro, você. Tanto que parte da há a possibilidade, pelo menos no nosso regramento, eu não sei se ele é mundial, que se você identificar os agressores, o clube fica livre da punição. Agora, não acontecendo isso, eu acho certo que é a torcida fazendo cometendo algum ato antidesportivo que o clube pague. É uma punição ao próprio torcedor. Até, inclusive, aos justos que não participaram da confusão, mas Ramon. Pra mim faz sentido. Uma lá. Meia dúzia de bobões lá gritaram, põe gasolina no avião. Aí você vai punir o time por causa de seis idiotas? Medida educativa. Eu acho que tá certo. Eu não acho errado. Acho que tinha que pegar os caras, velho. Enfim, vamos adiante. América. Lucas Bahia manda aqui que o América vai contratar um atacante. Um levantamento aqui. E que vocês podem anotar isso. Tá pessimista o Lucas Bahia. Ou seja, só terminar esses aqui. Lucas Bahia tá pessimista aí com a contratação do novo atacante. Marcelo Campolina. O Hugo não tem velocidade para voltar para buscar a bola. E nessa de ficar sozinho lá na frente, ele não acerta o posicionamento. Mas ainda assim, a produtividade dele é praticamente nula. Não sei se o voltar é o que está atrapalhando o posicionamento dele na frente, não, porque ele também não volta demais, não. Eu acho que é um problema de posicionamento grave que ele tem, porque a bola roda, roda, roda e ele pouco finaliza. Marcos Grassi, Renteria esse ano pelo Tubarão, 20 jogos e 11 gols. Esses números assim por si só não dizem muito, né? Tem que acompanhar como que o cara tem jogado dentro de campo, se tá rendendo, se tá... os adversários, né? Os adversários, número por si só, a gente já trouxe atacante também que nos números era uma maravilha e... Tem tempo que não traz desse aí, hein? Nem os de número a gente tem trazido, né? Teve um que o América trouxe, acho que tinha sido o maior goleador da história da A2 de São Paulo. Como é que ele chama, cara? É. Não sei o que é. Isso. É um aumentativo aí, bicho. É muito grosso. Marcelo Campolina, o Obnation tá na área e tem o Renteria, que não sei se vale a investida. Certo é que tem que vir um matador de guardar gol mesmo. Mas matador na América tem um monte aí, ó. Matador tem um monte. Nisso aí, assim, a avaliação do Campeonato Mineiro deixa claro que o América precisa contratar pelo menos um atacante para chegar e vestir a camisa de titular. O bom é que a gente, dessa vez, soube usar o Campeonato Mineiro para testar nisso aí. E já o teste nos mostrou que para essa posição precisa sim da contratação. Rony Franks Formiga, para finalizar aqui os comentários de agora. Discussão interessante no grupo. Por que só o América, só o Mineiro dá vantagem de empate a quem fez melhor campanha? Playoff deveria dar vantagem só de mando de campo. É uma discussão. Válido. Os outros campeonatos não estão dando isso, não? É porque a vantagem, no caso, eu não sei como é que é no Carioca, por exemplo. Agora, se a gente for pensar, invariavelmente, você vai ter nas finais América, Cruzeiro e Atlético e algum time do interior. Você dá a vantagem só do mando de campo, né? Para Cruzeiro, Atlético e América, é nada. E principalmente para clubes que não tem estádio liberado para jogar, né? O mata-mata. Mas, cara, é porque, por exemplo, o Paulista é porque faz um cruzamento maluco também, porque é dividido em grupos, o Campeonato Carioca esse ano, a Taça Rio, a Taça Guanabara já não serviu pra nada. Eu acho que o Campeonato Mineiro é um dos que tem os melhores regulamentos. Também acho. Simples, entendeu? Eu acho que também não tem que premiar a melhor campanha, né? E vamos combinar campanha, né? Que é o menor dos prêmios possíveis. É. Sacou? Eu acho que tá bom. Né? E mesmo que se fosse mano de campo, como o senhor Formiga tá falando, a gente tava eliminado também. Tá bom. Pode falar aí, Sérgio, a sua estatística. Então, vamos lá. Gols. Você perguntou o ataque, se fez mais gol e tal. Primeiro a gente tem que definir quem que é o nosso ataque, né? Mas vamos lá, vou fazer o levantamento aqui e aí vocês vão falando, tá? Nossa defesa fez 5 gols, 2 do Rafael Lima, 2 do Messias e 1 do Christian. Aí nós temos o meio de campo ali, que pode ser confundido com ataque, também fez 5 gols, 2 do Magrão, 2 do Renan Oliveira e 1 do Mateuzinho. E aí o ataque propriamente fez 7 gols, ou seja, o ataque está mais efetivo do que as outras partes mesmo. 4 gols do Hugo, 1 gol do Marion e 2 gols do Mike. Isso no ano inteiro ou só no Mineiro? Não, isso no ano inteiro. Surpreendente, achava que não ia sair dessa forma, não. Então, eu ainda acho que tá pouco, mas... Porque se você pensar... O América faz a proporção pouco. É pouca. Tá pouco, o número de gols tá pouco, mas só que eu esperava que isso ficaria talvez até mais para gols da defesa do que para o ataque. Bom, então aí temos mais uma surpresa nesse dia de hoje. O João Pedro também tá lembrando aqui que ele ficou surpreso, ele não estava lembrando da punição que o Náutico tinha recebido, então... Não compre a passagem para Recife ainda, João Pedro. que mais nós temos? Já podemos ir para a votação de Bala e Colatina? Vamos falar do... Eu queria ouvir a opinião de... Eu já acabei até adiantando a minha opinião sobre isso no início do programa. Sobre a formação que o Anderson levou a campo. O que vocês acharam? Faltou ousadia? Teve ousadia, mas faltou foi qualidade mesmo? Ah, eu gostei, assim, não faria... Eu entendi o que que eu... Bom, eu acho que eu entendi o que que ele quis. Alguém questionou no grupo lá, né, porque o Christian vinha jogando e aí nas semifinais ele tirou. Eu acho que ele tirou porque ele botou o time mais ofensivo. Ele falou, com o Cruzeiro não adianta eu ficar só segurando o resultado, eu tenho que ir pra cima. Então eu vou botar... É melhor eu botar 2 meias do que eu botar 3 volantes. Então acho que é por isso. E eu gostei dessa ofensividade. Para mim, foi os melhores jogos do América, foram esses dois, contra o Cruzeiro e tal. Então, acho que ele fez certo. Agora, pontualmente, eu discordo. Por exemplo, o Felipe Amorim, eu acho que ele não tinha que entrar no primeiro jogo, né? O Renan Oliveira, acho que ele dá muito valor pro Renan Oliveira, apesar de eu achar que os dois melhores jogos do Renan foram esses dois também. Mas enfim, eu acho que pontualmente a gente tem o que criticar, mas como um todo eu acho que ele entrou com o que tinha, com a postura certa, eu acho. Ramon? Ah, eu acho que ele colocou o que ele tinha de melhor, cara. Não tinha muito... A questão também dele colocar o Rui, pô, um cara mais cascudo também, né? Um cara que jogou Série A, enfim. Eu acho que ele entrou com o que ele tinha também, né? O que ele poderia fazer melhor? Agora é a mesma coisa, ele foi com o time. O Renan, ele poderia ter substituído, né? Mas é um jogador de confiança dele. Eu acho que o Renan não deveria nem ter vindo, né? Eu já vou por aí. Eu acho que... Mas é o cara de confiança dele, né? Aí entra aquelas... Né, todo treinador tem aquele jogador de confiança. Eu acho que o Renan vai ser muito difícil ele perder posição na América. Mas, não sei, cara. Pra mim, jogou o que tinha. Não tinha muito o que fazer também, não. Pelo elenco que tem, né? Vocês acham que daria fazer diferente? Se ele quer ter o Renan como jogador de confiança dele, ele pode ter o Renan como jogador de confiança dele, leva o Renan pra casa, faz churrasco, usa de confidente, liga de madrugada pra desabafar, mas não precisa botar em campo. Meu grande problema da escalação do Anderson, é o Renan. De resto, eu acho que ele entrou com o que ele tinha de melhor, sim. Vi gente que reclamou da entrada do Pará, mas o Hernandes estava suspenso, gente. Teve gente que esqueceu disso antes. Né? Mas Juninho, sabe que aí, jogou bem sabe nos sinais, que aí, acho que... Diga. Aí, jogou bem. Aí é o ponto, o único ponto que eu faria diferente do Anderson ontem, porque a gente precisava de gol. Então, eu colocaria... A gente precisava de gol e segundo... Os dois motivos pelo qual eu faria isso. Segundo que o Pará, de fato, é muito fraco. O Pará é o jogador que, para mim, se eu pudesse... Falar assim, você tem um que você vai dispensar, você não vai começar a Série B com ele. Antes de dispensar Renan Oliveira, eu dispensaria o Pará. O Pará, de fato, fez um campeonato mineiro terrível. O Pará tem que parar de jogar bola. E eu entraria com o Magrão como lateral esquerdo e colocaria o Mike ali na frente. Por quê? Para fazer essa beirada, eu gostaria de ver um atacante que pudesse fazer aquilo ali e também tentasse alguma chance de gol. Um jogador mais ofensivo do que o Magrão. Então a única mudança que eu faria pro jogo de ontem seria entrar com o Magrão na lateral esquerda, sacrificando um pouco o Magrão, sei disso, e colocaria o Mike para fazer o que o Magrão fez na ponta esquerda. Não, tudo bem, é uma possibilidade. Eu acho que eu ainda assim entraria com o Pará. Eu temo que o Magrão ia querer subir em algum momento e a gente ia ficar desguarnecido lá atrás. Não sei se o Magrão tem toda essa disciplina tática para ficar quieto ali atrás, não. Mas o meu ponto seria só o Renan. O resto eu acho que ele entrou com o que ele tinha de melhor. Inclusive Rui. Eu fiquei com essa sensação também. As pessoas que questionam a ausência do Christian, eu não acho que estão 100% erradas, não, porque o Christian de fato entrou bem na equipe. Mas eu também consigo entender isso que o Sérgio falou. Se a gente entra ali com Juninho, Blanco e Christian, você entra com três volantes num jogo em que você precisa ganhar do Cruzeiro lá no Mineirão. Aí talvez hoje estivéssemos aqui criticando os três volantes. Então eu prefiro que ele tenha pecado com um pouco mais de ousadia do que ter pecado colocando três volantes. Eu acho que é por aí também. E até o gol acontecer e o Cruzeiro tomar o domínio da partida, tava funcionando. É isso aí. Tava. Né? O problema é que quando você entra num jogo como esse, perder um gol como aquele que o Renan Oliveira perdeu, desmonta qualquer esquema, porque aquilo afeta o psicológico do seu time. Perder um gol daquele, estar tão próximo do gol daquele jeito e perder o gol daquela forma, aquilo abate uma equipe, às vezes um esquema que você montou certo, ele se desfaz ali, às vezes aquilo chama o adversário. Foi o que aconteceu também no primeiro jogo. Mas aqui... Então... E deixando bem claro, o Renan perdeu aquele gol e a gente vai criticar o Renan sim, porque ele chegou inteiro no lance, o Renan tem 300 anos nas costas, já jogou muita bola e não podia ter errado aquele gol. Agora, o Blanco também teve uma furada impressionante em que ele chegou não tão pressionado assim pela marcação, tinha como virar o corpo, se preparar para bater, teve tempo de ajeitar para bater, e aquela furada dele também é imperdoável para jogador profissional de futebol. Mas o Blanco teve mal ontem, né? Achei o Blanco, acho que ele foi anulado ontem, não foi, não? Ele não tava muito marcado, sei, ele não isso. conseguia pegar na bola. Sim. Também achei. Eu achei que o Blanco... ontem ele jogou mal. Não, concordo. Até fisicamente ele tava... Não foi a melhor apresentação dele. Não, não foi, não. Pode ser. Mas eu acho que ele tava bem marcado também. Pode ser, né? Fizeram a marcação especial nele, né? Que, aliás, é mais um ponto que a gente precisa observar para a Série A. Ó, para a Série B, ô vontade. não podemos ter Blanco dependência. E se todo mundo perceber que como é que marca o Blanco e fechando o Blanco o time morre, que eu não acho que foi o caso, porque mais uma vez, até a gente tomar o gol, a coisa funcionou. E eu no primeiro jogo, o Mano também já tinha prestado atenção no Blanco e sabia que o Blanco era o nosso destaque. Mesmo assim, nós conseguimos jogar a bola. Mas é um ponto, uma das fraquezas que a gente não pode ter é depender exclusivamente do Blanco. Não, eu concordo com você. Eu não acho que... Não, acho que foi um ponto positivo para o Mano isso de ter... Opa, eu tenho que segurar aquele cara ali porque ele é um cara surpresa do América. Né? Ele é o volante que vem de trás e atua como atacante ali. Então ele conseguiu segurar o Blanco. Mas também não acho que a gente... dependeu demais do Blanco, não, porque o time, mesmo com essa marcação e o Blanco não jogando tão bem, o time não deixou jogar. Um time totalmente anulado. A gente conseguiu criar algumas coisas mesmo com o Blanco mais cercado. De acordo. O que mais aí, o Alisson? Perdemos o Alisson? Volta, Alisson. Gente, começa aí a hashtag volta ao Alisson. O Alisson, quando você tenta resolver sua vida aí? Onde está o Alisson? Onde está o Alisson? Caiu ali. Então, já que o Alisson não aparece, vamos comentar aqui, pegar os três últimos comentários que surgiram aqui. O Adolfo Orsi Parenzi, Thiago Reis acabou de publicar no Twitter o balanço do América em 2016. Resultado positivo de 9 milhões e 500. Uai, que beleza. Ah, gente, está acontecendo agora lá na sede, foi convocado uma reunião geral, acho que extraordinária, né? Isso. Ou é ordinária? Enfim, foi convocada a reunião, não sei se ela é extraordinária ou se ela é ordinária. Extraordinária. Em que está sendo apresentadas as contas, estão sendo apresentados os balanços. É uma reunião para os conselheiros e os sócios torcedores que desejassem também poderiam ir lá. A gente sabe que a reunião está esvaziada, porque a maioria está todo mundo aqui escutando Decadentes. Então, que bom que o América teve esse resultado positivo ano passado. Isso é algo a se comemorar, sim. Eu até imagino que alguns vão pensar que vamos gastar esse dinheiro, vamos torrar esse dinheiro em futebol, mas calma, não é assim. Vamos gastar sim, mas vamos gastar com parcimônia. Nós não podemos fazer time para ficar devendo depois, porque a verba é curta. Mas que bom que a América conseguiu ter um saldo positivo ano passado e que o Loboa não levou todo o dinheiro do América. Eu tenho um outro grupo aqui de americanos aqui no WhatsApp. Os caras estão meio indignados, né, com a América, não sei se foi, gente. Ah, tem que tirar o futebol do nome. Você falou, eu acho que o América ele vai montar uma liga de banco imobiliário, cara. Bicho, a gente ia ganhar isso sem disparado, cara. Ninguém entende mais do que imóveis que a gente, não, bicho. Já pensou? O América é campeão da Liga Mundial de Banco Imobiliário, cara. Isso é foda. É porque ninguém depende mais de imóveis do que a gente também, né? Então, vamos também. Lá. Lucas Bahia, a culpa de ontem é do bosta do Renan, perdendo o gol. E aí eu vou de novo, não querendo defender Renan Votrio de jeito nenhum, mas o Blanco também tem sua parcela muito boa. Não sei se a culpa é só daquele lance também, não. Marcos Campolina, escalou o que tinha de melhor, menos o Renan. Mas tinha que manter a trinca de volantes Magrão, a trinca de volantes e o Magrão no lugar do Soneca. Pois é, já comentamos aqui. E o Marcos, de novo, continua aqui, ó. Três volantes não significa necessariamente ser mais defensivo, principalmente pelas características de Blanco e Christian. Eu até concordo com você, Marcelo. Tô te chamando de Marcos Campolino, olha que coisa doida. Marcelo Campolino, gente, desculpa. Marcelo, até concordo com você, mas eu não sei se ainda era um jogo pro Christian, não. É, a formação que o Alisson sugeriu, eu até gosto bastante dela. E acho que sim, por mais que o Christian e o Blanco tenham essa característica de ser volantes que avançam mais e que participam mais das jogadas de ataque, ainda assim, você ter um jogador que está ali de fato só para fazer esse serviço, acho que pode ser mais efetivo. Não concordo tanto com os três volantes, não. Algum de vocês gostaria de três volantes? Não, eu até gosto do sistema de três volantes. Acho que o Christian jogou muito bem. Acho que o time se portou melhor quando a gente jogou com três volantes, com o Christian, e deixando o Blanco mais solto, sendo esse cara de surpresa que chega no ataque. Eu concordo com isso tudo. O que eu disse só é que eu entendo o Enderson ter optado por deixar só o Juninho e Blanco com dois meias, o Renan e o Rui, porque, teoricamente, o Renan e o Rui são os caras que vão criar mais do que o Blanco, o Juninho e o Christian. Então, como a gente precisava de mais criação para chegar no gol, era um time mais ofensivo nisso. Claro que na prática eles poderiam ser uma bosta, não ser nada ofensivos, e com três volantes poderia ser mais ofensivo. Mas a ideia dele, eu entendi que seria isso. Para tentar furar mais o Cruzeiro, era criar mais jogadas ali. De acordo. Ramon? Não, eu não sei, cara. Tem que ver o que são as peças, né? Esse negócio também da gente, tem que ver qual que é o adversário, o que a gente tem de jogador, entendeu? É complicado. Tem jogo que três volantes pode funcionar, pela característica do adversário que você vai pegar, se jogar no contra-ataque, né? Tem outros que não vai funcionar, então é complicado. Sinceramente, eu não passo. Muito bem. É. Tá bom. É, parece que perdemos o Alisson mesmo. Enfim, vamos falar de bolão, Sérgio? Vamos deixar alguém feliz? Vamos. Essa é só uma parte aqui. Estranho, a gente tinha que... Tá valendo, inclusive, com essa sumida do Alisson, os palpites pra ver o que o Alisson faz, que ele some a segunda. Isso não parou, cara. É verdade, né, bicho? Esse mistério da segunda-feira, ele nunca foi revelado. Nunca foi revelado. Continua. Muito bem, um dia a gente descobre. Vamos lá, Sérgio, como é que foi o bolão aí? Quem ganhou a camisa? Ó, vamos lá, peraí. Deixa eu abrir aqui. Primeiro, vamos falar da rodada, né? Somente Falemos da rodada. Isso, somente 5 pessoas pontuaram com o resultado desse jogo. O safado infeliz que apostou no Cruzeiro, Alan Rejane. Ah, por isso que ele veio me perguntar o resultado do bolão. Exato. Ah. Ele apostou 2-1, então ele fez 7 pontos. E fez bem, ué. E além disso, 4 pessoas fizeram 3 pontos: César Santos, Juarez Álvares, Marcelo Campolina e o Thales Maciel. Botaram o quê? Zerinho. Ah, tá. Então, se com isso, quem ganhou o bolão foi o Alan Rejane, obviamente, porque ele tava na cabeça, chegou na última, pontuou mais que todo mundo, fez 68 pontos e ganhou o bolão. Em segundo ficou o César Santos com 65 pontos, em terceiro o Heitor Miranda com 62 e o resto vai ficar só chupando o dedo mesmo, inclusive o senhor Henrique Pinheiro. Não, eu não ia ganhar de qualquer forma, né? Mas em que posição eu fiquei? Ficou em quinto mesmo. Em quarto ficou a Anne. Quinto! Enduro sempre Top funciona. Quinto lugar também ganha medalha, pô. É isso aí. Representando Decadentes. Tem que ter alguém ali do Decadentes pra incentivar a galera, né? Muito bem. Pra acabar o programa, eu posto lá no grupo as tabelinhas e tal, pra todo mundo ver que posição que cada um ficou e tal. Então é isso, senhoras e senhores, o prato cheio para o sommelier de palpite. Quem ganhou o bolão foi quem apostou na vitória do Cruzeiro ontem. Eu acho que o sommelier de palpite não vai nem dormir essa noite, cara. O sommelier tá de volta no grupo, viu? O sommelier cumpriu a suspensão até segunda-feira, hoje de manhã ele voltou ao grupo. Já tá liberado. O sommelier morre, né? Porque não é um só, é um grupo, a Sociedade dos Sommeliers de Palpite. A Anne tá perguntando se ela ganha ao menos um chaveiro. Vai, mano, Anne, não sei. Passa numa banca de jornal, vê se o jornaleiro te dá uma chaveira. Nós, infelizmente, não poderemos te presentear com nada. Formiga comentando aqui, gosto do 3-5-2. Três zagueiro, três volante, mas concordo com o Ramon. Depende do elenco e adversário. Muito bem. O Giz Formiga já parou de fazer efeito, viu? Tá concordando com você, tem algo errado. Pega mais uma talagada aí, Formiga. Muito bem. E vamos então com um voto a menos. Eu vou pedir pro Alisson aqui no WhatsApp ele votar no Bale Colatina, então. Você quer começar a votar, ó, mostrar o voto da galera pro Bala do jogo, o Sérgio? Vamos lá. Bala do jogo. Nós tivemos um voto pro Rafael Lima. Um voto para a torcida, que foi ao Mineirão. Um voto para o anjo da guarda do Marinho. Ele mesmo votou no anjo da guarda dele. Um voto para a Théo Chapada. Ela mesmo votou nela, Chapada. E ela estava bem chapada mesmo, viu? Eu encontrei com a Théo lá. Tem dia que tem que beber. E o vencedor foi o Magrão, com 9 votos. Magrão, Gerson Magrão com 9 votos é o bala da galera. Ramon Gregório, quem que é seu bala do jogo de ontem? Magrão. Opa, Magrão então já tá com 2 votos. Sérgio Tavares. Vou votar no Rafael Lima. Foi um xerifaço. Gostei demais dele. Ele e o Messias vão se alternando, né? Cada jogo um joga melhor. Eu acho que ontem ele foi impecável. Pelo jogo de ontem você bota ele, né? Muito bem. O menino Alisson tá votando aqui no Messias. O meu voto também vai pro xerife ontem, Rafael Lima. Então tá empatado aí, ó. O que, que a gente faz, hein? Vai dar meio para cada um. É meio para cada um, não é isso? Ah, então é tá aí. Então o Gerson Magrão recebe meio ponto e o Messias vai receber meio ponto também. A Messias? Oh, desculpa, Rafael Lima. Desculpa. Ato falho. O Alisson votou no Messias, é isso mesmo. Colatina, voto da torcida. Voto da torcida, vamos lá. Nós tivemos um voto no Enderson Moreira, um voto no time todo, um voto no ataque do time, 2 votos no Pará, 5 votos para o Renan Oliveira e o vencedor, Hugo, com 6 votos. Hugo Almeida recebe o voto popular. Não sei ainda quem eu vou votar, Sérgio? Vou votar no Pará. Eu tô com o Alisson, acho que ele foi péssimo. Isso, o Alisson tá te acompanhando aqui, votou no Pará também. Ramon? Cara, eu vou no Renan Votril, porque perder 2 gols em semifinal do jeito que ele perdeu não dá, né, cara? Exatamente, eu tava pensando aqui, eu vou nele também. Então vai ficar empatado também de novo. Ponto pro Pará, meio ponto pro Renan Votril. E chegamos ao final, então, do Campeonato Mineiro, Sérgio Tavares. Povo já queria saber. Programa... Só pra eu somar aqui. Eu dou 30 segundos pro senhor somar, então. Nesses 30 segundos, senhoras e senhores, enquanto o Sérgio Tavares faz a soma, nós vamos apresentar um novo produto que está rodando a praça. Chama-se água. Beba água, economize água. Senhores que não sabem, aqui em Brasília nós estamos... Brasília é conhecidamente uma cidade, nacionalmente, uma cidade seca. Mas isso não é de todo verdade, porque costuma chover ali de novembro até março, abril. Tem chuva, chove um bocadinho. Então, de modo que os nossos reservatórios sempre estão cheinhos. Mas esse ano não choveu nada. Os nossos reservatórios deveriam estar a 80%, estão a 40%. Isso quer dizer que de maio até outubro, que não chove nessa cidade, nós vamos tomar banho de caco de telha, porque não vai ter água. Então, se eu morrer de inanição, alguém manda um caminhão pipa, certo? Deu tempo, Sérgio Tavares? Ainda não. Porra! Ô Ramon, você tá vendendo alguma coisa aí? Quer anunciar eu alguma vou, coisa? Ah. Eu quero dar um momento jornalístico, sabe? É uma coisa muito importante para os Belo Horizontinos, apesar de não ser Belo Horizontino, são contagiantes inatos. Eu de BH quer proibir sex shop de colocar aberrações nas vitrines. Eu queria saber o que, que é aberração que se põe na vitrine. O ilustre vereador Jair de Gregório, que não é meu parente, dito de passagem, afirma que não é quadrado ou conservador, mas atende a pedido de moradores que estão se sentindo agredidos pela exposição dos produtos. Né? Então, eu acho que, no momento de poucos problemas que Belo Horizonte passa, eu acho extremamente salutar evitar que se coloque calcinhas, sutiãs e baby doll nas vitrines, porque, de fato, isso é muito ofensivo. E não isso, isso vai valer só para sex shop ou vai valer para as lojas de lingerie também? Boa pergunta. Ah. Eu vou escaralhar a reportagem aqui. Chega! Olha, agora vai. Aqui, peraí, só um minutinho. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Deixa eu ver se a gente consegue fazer alguma coisa. É possível? Uai, Boa. Não sei, né? Ah. Será que ele consegue? Vamos ver. Tentar, né? Senhoras e senhores, com vocês, o resultado de bala e colatina do Campeonato Mineiro. Mas vocês querem o bala ou o colatina primeiro? Como nós fomos eliminados, vamos de colatina primeiro. Patrício, colatina é o Pará. O que que aconteceu com o Bob Esponja, bicho? Cara, é que isso? Com fone no ouvido é difícil, que eu não escuto, cara. Mas aí você já entregou quem que era o Bob Esponja, pô. Não, gente, a gente tentou que o Bob Esponja desse o resultado. Então tá revelado aí mais esse segredo de alcova que o Bob Esponja, que o Lucas Bahia acabou de perguntar, era o Sérgio Tavares. Mas não é uma coisa profissional assim, tá vendo? Não sai de supetão. Tem que ser trabalhado, Lucas. Eu acho que, na verdade, o Sérgio só incorpora o Bob Esponja depois de umas 20 quejibrinas. É o licor de pêssego. É o licor de pêssego. É o licor de pêssego. Vai. Deixa eu falar. Com o fone de ouvido é mais difícil, cara. Porque eu não me escuto direito. Então, pra eu dosar aqui, enfim, não tem muito o que falar, né? Tá certo, mas tá foi certo. Mal. O importante é que o segredo foi revelado. Apesar de não conseguir, gente, é ele mesmo, viu? Então deixa eu falar agora a série aqui do bom. Vou falar todo mundo que. A pontuação de todo mundo no final das contas, tá? O Pará foi o mais votado no Mineiro. Ele teve 2,83 votos. Nossa Senhora! foi muito. O Pará vai ganhar com 2. O Colatina está ganhando com 2,83 votos. Muito bem. Não são votos, né? São eleições. 2,83 eleições. Né? Pontos. Em segundo, ficou o Renan com 2,5. Depois, em terceiro, o Mateuzinho com 2. Em quarto, o Anderson Moreira com 1,83. Tony e o Renato Juste com 1. E o Rubens também com 1. O Hernandes ficou com 0,5. Uhum. E o Mike com 0,33. Muito bem, tá vendo? Isso é pro povo do grupo. Vê que a votação é coisa séria. Vocês poderiam ter mudado esse resultado se todo mundo votasse direito. Exatamente. Essa é a importância do processo democrático. Muito bem, Pará é o nosso colatina do Campeonato Mineiro com 2,83 votos, pontos. E o Bala? Quem foi Bala? O Bala foi o Rafael Lima, com 3,5 pontos. 3,5. Em segundo ficou o Magrão, com 2,5. Depois nós tivemos o Christian, o Blanco, com 2. E Messias, Zé Ricardo e Marion, com 1. Muito bem, então aí, esses foram os Bala e os Colatina do Campeonato Mineiro. A partir do próximo jogo a gente zera tudo, a gente vai zerar Bolão, a gente vai zerar Bala e Colatina, volta tudo, a brincadeira nova e mais comprida naquele que é o campeonato mais importante para nós nesse ano. Muito bem, senhores. Eu estou recebendo aqui, Marinho Monteiro me mandou o relatório do América. É claro que eu não tive a menor chance de ler ainda, Marinho, as 22 páginas, mas eu vou ler sim. E a gente certamente vai repercutir isso aqui no futuro. O Adolfo está sugerindo aqui que até o próximo jogo, que é só no dia 12 de maio, estou enganado? Isso, de maio. Temos aí 2 semanas, então, até o próximo jogo, mais ou menos. 19 dias. Então, pode subir isso para quase 3 semanas. Isso. O Adolfo está sugerindo que a gente tivesse aqui mais um programa de marketing. De marketing esportivo. O Adolfo. Um programa de marketing esportivo, eu vou jogar na fogueira agora. Está dependendo do senhor Guilherme e do senhor JP. Está na mão deles. Eu já falei com eles que eu, infelizmente, estou no tampo de trabalho. Então, eu preciso que os dois façam a pauta. Até porque os especialistas mesmo em marketing esportivo são os dois. Então, se os dois conseguirem também, com suas agendas atarefadas, fazer a pauta e tudo mais, aí nós vamos fazer mais um programa, nós vamos tentar. Outra coisa que nós vamos tentar fazer também é, na semana que vem, celebrar os 105 anos do América no dia 30. Então, tem um pessoal que nós estamos convidando aí para fazer um programinha especial de aniversário. Vamos ver se dá certo essa ideia, claro que a gente vai avisar vocês nas redes sociais. O que mais? Falta algum recado? Eu acho que não, hein? Senhores, o importante é que a caminhada se deu até aqui. A gente poderia ter ido mais longe, o time mostrou que com um pouco mais de empenho, um pouco mais de capricho, talvez conseguisse não apenas chegar até a final contra o Atlético, mas também conquistar esse bicampeonato, fazendo aí crescer ainda mais a esperança de que o Bideca chegasse em 2026. Mas infelizmente isso não aconteceu. O América sai da competição, penso eu, de cabeça erguida. Eu não sou tão desanimado como eu falei no início do programa, com o time que aí se apresenta. Entendo as limitações que o América tem. E mais uma coisa que eu sugeri que aqueles que estão dizendo que tá tudo errado, etc e tal, e que gostaram da eliminação, porque aí nós não seríamos enganados com esse time caso ele fosse campeão, e que a diretoria agora veja que de fato esse time precisa de reforços, eu não consigo imaginar que a diretoria, quem está lá cuidando desse time, não veja os reforços que são necessários, inclusive o Anderson. Qualquer coisa que a gente fale aqui, e aí a paixão dele com o Renan é um grande problema, pelo menos para mim é. Mas a verdade é que com certeza ele entende alguma coisa de futebol e ele vê os problemas que o time tem. Eu não consigo entender essa lógica. Para mim é bem claro que seria muito mais fácil o América sair atrás de contratações e de reforços para o restante do ano, com o time sendo campeão. Então, para mim, essa lógica de que agora a diretoria vai ver que precisa contratar, ela não só não funciona, como a eliminação funciona de maneira contrária ao nosso objetivo, que é a contratação de reforços, uma vez que é muito mais fácil se apresentar como time campeão mineiro, bicampeão mineiro, em cima de Cruzeiro e Atlético, na hora de fazer uma contratação. O América teve isso ano passado, o América tinha uma vitrine de Série A ano passado, e mesmo assim, com mais dinheiro em caixa, tão mais dinheiro em caixa que até sobrou, 9 milhões e meio, como a gente acabou de ver aqui, teve grandes dificuldades em fazer essas contratações. Então, vamos parar de torcer contra? Me ajuda aí, né? Tô falando bobagem? Ramon Gregório. Não. Dessa vez eu fui sucinto. Qual que era a palavra bonita que você tinha inventado mais cedo? efemérito. Você efemérito. Foi efemérito agora? Foi efemérito agora? Não, cara, bicho, sabe uma coisa que você só pegando esse gancho? Pô, a gente fica no jejum danado, a gente concursa ganhar o título e a pessoa vai reclamar, ainda bem que a gente foi eliminado, que enganava. É. Pô, brincadeira, não dá, né, bicho? Não dá. Esse é ser muito hard, ó dia, ó azar, viu, bicho? A nossa hiena não tá aqui hoje pra se defender, tadinho. Eu acho que devia mudar, em vez de ser o corneta, tá hiena, velho. É, hiena americana. Hiena americana. Sérgio Tavares, considerações finais? Ah, é, eu acho que você falou tudo aí, a gente tem que ser um pouco mais otimista, continuar com isso. Eu acho que a Série B é um puta de um campeonato, eu discordo do Marinho. Eu gosto de ganhar do Atlético Cruzeiro, sim, é óbvio. Dá um gás, né? Aquela valorização do América, que é o rival e tal. Mas ganhar a Série B é bom pra caralho. A Série B é um campeonato sensacional e o América é time grande na Série B. Então, vamos só explicar. Você discorda do Marinho porque o Marinho falou que prefere ganhar de Cruzeiro Atlético do que ganhar a Série B. Isso. Eu gosto muito de ganhar do Atlético Cruzeiro, mas eu gosto... O título de 97, para mim, é o maior título que nós temos. É o maior que eu vi, certamente. Que é o maior que nós temos, eu não sei. Não sei se é o maior que eu vi também, não. Eu gostei muito das Suminas, viu? Suminas foi uma delícia. Foi ganhar do Cruzeiro dentro do Mineirão. É verdade. Depois saí dali, fui pro Mineirinho. Tá tendo um show ali da Telemix celular. Eu fiquei doido só. Foi muito bom. É um dia para se lembrar. Inclusive, a Suminas foi o torneio que deixou mais... A Suminas foi o torneio que deixou a América mais próximo da Libertadores, sabiam disso? É verdade. Uhum. Porque teve o... Tinha a Taça dos Campeões, Copa dos Campeões. Por pouco, faltou pouquinho. Muito bem. Faltou só ganhar. Muito bem, senhores. E quanto ao otimismo, gente, a minha posição, pelo menos em relação a esse otimismo, não tenho a intenção de que ele seja ingênuo em momento algum. Eu consigo entender e enxergar todos os problemas que o América tem, eu consigo ver e enxergar o porquê do ceticismo de boa parte da torcida, mas o problema de nós sermos a resistência é que ser a resistência não é fácil, e ser a resistência, ser os 300 de Esparta, significa que somos poucos e que infelizmente cada ação individual, por mais que ela seja de protesto, ela também tem um potencial muito grande de prejudicar o América. Então essas coisas do tipo, ah, que bom que perdeu, porra, e a visibilidade que nós vamos perder? Ou outra, ah, se construir o puleiro, numa coisa que para mim o América, um assunto tá meio parado, até a gente precisa polemizar mais para ninguém esquecer. A imprensa não pode esquecer, nós não podemos deixar que esse assunto, enquanto o puleiro estiver lá, ele não pode resfriar. Mas, ao que me parece, o América está sendo correto nas suas ações. Essa de que alguns falaram também, ah, se construir o poleiro, nunca mais volto no Independência, cancelo o meu Onda Verde. Pô, galera, mas, sabe, aí você vai estar prejudicando o time, você vai estar tirando uma receita que é pequena, só você, mas que vai, junta 10, 20, 100 que resolve fazer a mesma coisa, o time está perdendo um pedacinho de receita ali que é importante para o clube. Então a gente, sim, vamos sempre, como eu sempre digo aqui, me repito sempre, e acostumem-se, vamos sim ser críticos, mas vamos ser críticos sabendo qual é o nosso papel na construção desse América que a gente quer. Na construção desse América forte, desse América que faça frente ao Atlético e Cruzeiro, na construção desse América que não vai... Dificilmente nós vamos ver esse América um Barcelona, e sequer o Barcelona é o Barcelona. Barcelona também perde jogos para times que têm uma receita muito menor que a dele mesmo, como acabou acontecendo com a gente com o Muricy esse ano. Mas em geral o nosso papel é de ser o contrário, né, de ser aquele time com a receita menor que incomoda. Então vamos tentar, né? Vamos continuar nessa luta, e se a gente quer o América grande, a gente tem que fazer o nosso pouquinho, o nosso pedacinho aqui de torcer e tentar sempre buscar o melhor para a América. Criticar, a gente critica dentro de casa, da porta da rua para fora, o América é o melhor time do mundo e vai ser para sempre. Certo? Algo mais, senhores? Acho que é isso. Então tá bom. Estando bom para ambas as partes, terminamos aqui a jornada do Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro é legal, sim. Ano que vem tem mais. Ano que vem nós vamos estar lá incomodando de novo. Quem sabe com um pouco mais de sorte ou um pouco mais de qualidade se faça merecedor de mais um título. Daqui para frente, bora partir para essa Série B, que nós já vamos sim entrar como favoritos. Vamos ficar de olho nas contratações. Vamos tentar fazer na semana que vem esse programa especial de aniversário. Se der tudo certo, a gente avisa tanto no grupo quanto nas redes sociais. Aproveitem para seguir o América no Facebook. O América também, mas sigam também os Decadentes no Facebook, no Twitter. Quem quiser participar do grupo do WhatsApp, é só pedir também. A gente manda o link para entrar. Daqui a pouco esse programa está no feed. Apresente o Decadentes a um amiguinho. E assim que der, a gente volta para fazer mais um programete desse aqui. Abraço a todo mundo, obrigado a todos pela audiência, todo mundo que ficou aqui, comentou até agora. E até mais, grande abraço. Boa noite, Decadentes! Agora sim. Agora foi. Abraço.